perdeu pra se livrar do fio que mata. Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca. Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata. Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca. Nunca e parecia inofensiva, mas se dominou. Parecia inofensiva, mas baixo Champignon, na bateria Renato Pelado, no violão principal, na minha esquerda Marcão, e na minha direita nosso amigo produtor e tudo mais, Tadeu Patola.